gemidos lá, só haverá alegria e paz, sim. E com os anjos lá eu vou cantar, eu vou andar nas ruas de cristal. Eu vou pro céu, sim, vou, eu vou pro céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. Eu vou pro céu, sim, vou, eu vou pro céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. Eu vou cantando do norte até o sul, eu vou falando do amor de meu Jesus, vou, pois já estamos chegando, é fim dos tempos, Jesus está voltando, temos que anunciar. Eu vou pro céu, sim, vou, eu vou pro céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. Eu vou pro céu, sim, vou pro céu, eu vou morar na Nova Jerusalém. Lá não haverá dores nem gemidos, lá só haverá alegria e paz, sim. E com os anjos lá eu vou cantar, eu vou andar nas ruas de cristal. Eu vou pro céu, sim, vou, eu vou pro céu, eu vou.